Caixa de Pandora, o programa que vai passar a ouvir a partir de agora. As problemáticas da sociedade em análise, comentário, debate e discussão. Os temas que realmente nos importam. Semanalmente, Ana Santos, Maria Cunha e Sofia Teixeira recebem os mais diversos convidados. Caixa de Pandora, todas as terças-feiras, às 19h. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa do Caixa de Pandora, aquele que vai começar a ouvir a partir de agora. E hoje a problemática em discussão está relacionada com o abandono, que cada vez mais se faz sentir com os idosos. Infelizmente, segundo um artigo publicado pelo Jornal de Notícias no ano passado, o abandono dos idosos é um acontecimento comum a todo o país, principalmente em épocas festivas como a que se avizinha. Apesar de se considerar que o Natal é o reencontrar toda a família, parece haver elementos insensíveis aos laços afetivos que supostamente deveriam existir. Para examinar esta realidade, estão aqui connosco em estúdio Dra. Ana Ribeiro, assistente social em Vila Real, e Ricardo Almeida, proprietário de uma empresa de apoio domiciliar aos idosos chamada Nós Cuidamos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa e noite. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Doutora Ana, o que é afinal o abandono? Quando é que se pode assumir que um idoso se encontra por sua conta e risco? É assim, o abandono é uma situação que consideramos maus-trato. Existem os bares que não soube muito falar em crianças, mas esquece-se de um essencial, que é a negligência. A negligência e abandono existe quando um idoso não tem família, porque está sozinho em casa e não tem qualquer apoio, seja vizinho ou um familiar afastado, ou mesmo da segurança social, ou mesmo tendo retaguarda familiar, mas quando a família não está presente ou não tem tempo para estar com ele. Por isso, nessas situações, consideramos mesmo abandono. Ricardo, explique-nos o que é Nós Cuidamos, por favor. Bem, Nós Cuidamos é uma empresa de serviço de apoio domiciliário. Então, é um conceito novo, inovador, com alguma pertinência aqui na região, que vem combater um bocadinho daquilo que se fala hoje também, que é o abandono à população idosa, mas principalmente dar uma resposta aos idosos que necessitam de cuidados, como a higiene pessoal, como o acompanhamento, a fisioterapia, a assistência médica no domicílio, a enfermagem, portanto, toda uma equipa multidisciplinar que está disponível para o idoso. Portanto, é sem dúvida um apoio domiciliário integrado que envolve várias vertentes e que está à disposição das famílias. Maior. Enquanto proprietário Nós Cuidamos, é possível delinear um panorama do que afinal o abandono dos idosos? Bem, falar do abandono dos idosos é complicado, dado que de facto eu também não tenho a formação quer da área de psicologia, quer da área de sociologia, mas de facto para mim, como opinião e de alguém que está no mercado e está efetivamente a abordar esta temática já há algum tempo, o abandono não se deve prever, em princípio nós estamos aqui para o destino. E portanto, no meu ponto de vista, primeiro temos de ter aqui um enquadramento histórico, digo da minha parte, em que efetivamente se aborda esta temática, quer do envelhecimento, que é importante saber principalmente o que é o envelhecimento, que é todo um processo que é inelutável, de deterioração quer física, quer mental, quer social. E, portanto, se nós não sabemos que é envelhecimento, não vale a pena estarmos aqui a discutir o abandono do idoso. E, de facto, depois, temos de saber que esta é uma área que é recente, é abordada nos anos 60, nos anos 70, com alguns profissionais da área da ação social, alguns profissionais da saúde, que se debruçaram sobre esta matéria, principalmente nos maus-tratos, como foi dito aqui muito bem pela doutora, e principalmente pelo abandono, de facto, são abordados nesta altura, este enquadramento histórico, sendo muito importante. Depois, a importância da própria família, certo? Neste momento e atualmente, esta temática do envelhecimento envolve muita gente, ok? Desde associações, desde cientistas, desde investigadores, desde os próprios governantes e, portanto, existe uma evolução global da sociedade que permite que as famílias se adaptem às novas respostas que são do idoso, ou seja, as famílias têm de se adaptarem àquilo que o idoso necessita. Portanto, têm de se adaptar e intervir. Se não intervierem, não conseguimos responder às necessidades que são do idoso. Ricardo, vocês na Nós Cuidamos, vocês oferecem a atenção, a disponibilidade, o carinho e o profissionalismo para ajudar os idosos. Tanto em momentos difíceis, dizem mesmo que não têm a necessidade de os abandonar. Oferecem serviços como cuidados de higiene, acompanhamento de refeições, a simples gestão doméstica, pagamento das contas. Porquê? Isso não são tarefas que a família deve oferecer aos idosos? É sem dúvida uma pergunta pertinente, porque a família, e voltando a este caso que estamos a falar também do abandono, a família é um pilar fundamental quer da sociedade, quer no acompanhamento do idoso. E, portanto, mas a família tradicional não é igual à família moderna da atual. A família de há 40 anos atrás é diferente da família atual. Atualmente as famílias não têm aqueles laços intergeracionais que existiam antes, os idosos não têm relação com os seus próprios filhos e, portanto, acaba por não existir uma relação que era normal há 40 anos atrás. As famílias neste momento não têm tempo. O bem mais precioso das famílias modernas, podemos dizer assim, são os filhos, é de facto facto a sua casa, que é o bem mais seguro e a sua relíquia, e portanto não é mais nada, não existem aqueles laços com o avô, com o pai, porque o pai está na aldeia e de facto eu fui trabalhar para fora. Isso é uma das questões que se põe agora na mesa. As famílias tradicionais não são iguais às famílias atuais. Existem estas respostas inovadoras, que é o caso da Nós Cuidamos, que é o serviço de apoio domiciliário, tendo como uma resposta a alguns forços que existem na sociedade, de resposta social, e sendo nós o privado, temos sempre o nosso setor, como é óbvio. No artigo do Jornal Notícias que referimos há pouco, os idosos são deixados ao desleixo nas instituições hospitalares, que depois de ter feito o tratamento médico necessário, contactam a família que não atende ou então simplesmente dão uma morada falsa, fazendo com que o idoso permaneça na instituição hospitalar durante as festividades. Ricardo, já teve relato de casos semelhantes, direta ou indiretamente ligados ao Nós Cuidamos? Sinceramente não. Nós trabalhamos com famílias que estão dispostas a dar tudo que têm para o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida dos idosos, seja do pai, seja do avô, seja da tia. E, portanto, as pessoas com quem nós trabalhamos são pessoas interessadas, são pessoas dispostas a fazer tudo, todos os possíveis para melhorar a qualidade de vida do utente. E é para isso também que a empresa surge. Não tenho conhecimento, nem ligada diretamente a Nós Cuidamos, nem diretamente. Não faço a mínima ideia. Sei aquilo que leio nos jornais muitas das vezes, aquilo que vejo nas notícias, mas efetivamente, de uma forma assim específica, não sei. Trago também aqui uma notícia de jornal, notícias também, em que diz que os lares bloqueiam a capacidade de decisão dos mais velhos, incentivando o declínio. Muitas das vezes, uma das situações que mais favorece o abandono é a institucionalização precoce de um idoso. Ou seja, muitas das vezes existem casos específicos que é necessário levar o idoso para um lar. Mas temos aqui a Constança Paulo, que é doutora, salvo erro, da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, ou Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, em que, de facto, ela comprova a importância destes serviços de apoio domiciliário em retrimento da institucionalização. Doutora Ana, enquanto assistente social, imagina que tenha contactado com casos invulgares, provavelmente algum semelhante ou até mesmo igual a este que é relatado pelo jornal. Nestas ocasiões, quais são os procedimentos que podem desenvolver para dar apoio à vítima de abandono? Numa situação de um idoso que esteja num hospital, assim, eu pessoalmente nunca lidei com nenhuma situação dessas. Já estive noutros sítios, mas, por exemplo, ninguém em movimento onde eu estou agora nunca aconteceu nenhuma situação assim. Mas quando acontece, o hospital, o serviço social do hospital, que funciona muito bem, finaliza sempre a situação, a família é sempre contactada, a Segurança Social é avisada. Se não tiver família para onde ir, vai sempre encaminhada para um lar de idosos ou mesmo uma família de acolhimento. O idoso nunca fica sem apoio, não é? Lembramos que estão a ouvir o Caixa de Pandora, programa de hoje debate-se a problemática que representa o abandono aos idosos. E é por isso que estão aqui em estúdio a doutora Ana Ribeiro, assistente social em Vila Real, e Ricardo Almeida, proprietário de uma empresa de apoio domiciliar aos idosos. Em pesquisa na internet, encontramos um caso onde a ajuda deveria ter chegado. Uma senhora de Chelas, a viver com duas filhas e com a mãe, em cujo estado de saúde requeria cuidados. Por não haver uma instituição que a acolhesse, a tal senhora, cabeça de família, viu-se na obrigação de deixar de trabalhar para cuidar da mãe, que entretanto ficou acamada. Cortou-se assim, desta forma, o sustento desta família. As filhas, por não haver sustento, tiveram que deixar de estudar. O que eu pergunto, doutora Ana, é o seguinte: onde estava a assistência social? Não deveria ter existido apoio? Claro que deveria ter havido apoio, não é? Uma situação destas em pessoas que não têm rendimentos para pagar este tipo de serviços, a Segurança Social apoia sempre, porque em comparação, por exemplo, com o colega de uma instituição privada, nós temos serviços mais baixos, não é que sejam de pior qualidade, a diferença é que eles têm mais serviços, mas nós apoiamos uma população mais carenciada, normalmente somente idosas, mas também apoiamos o tipo de situações. Por isso, nesta situação, a Segurança Social deveria ter apoiado a família, não sendo, por exemplo, com um apoio domiciliário ou mesmo com um centro de dia ou convívio, a senhora poderia passar o seu dia, já não havia a necessidade das filhas terem deixado de trabalhar e haveria sempre uma situação antes de chegar ao lado. Ricardo, poderia ter sido feito tendo em conta as dificuldades financeiras da família? Da nossa parte, aquilo que nós podemos fazer é, sem dúvida, lutar, neste caso, com a Segurança Social, entre aspas, lutar, quando digo lutar, é lutar por alguma compensação da Segurança Social para o nosso serviço, para que a gente possa ajudar situações deste tipo. E, efetivamente, nós somos uma entidade privada, muitas das vezes apelidada por os lucrativos, o que, de facto, a mim deixa-me um bocadinho triste, porque nós fazemos a mesma coisa, por exemplo, que a Santa Casa da Misericórdia, contudo, eles têm com participação e nós não. É óbvio que nós temos que sobreviver e só podemos sobreviver estabelecendo um preço, como é óbvio. Mas penso que esse paradigma está a mudar. Portanto, eu posso dizer-vos já, desde já, que existe a formação de uma Associação Nacional de Apoio Domiciliário Particular, a qual eu pertenço, que luta efetivamente por esses direitos, porque acho que o setor privado tem aqui uma importância fundamental e muito importante, que faz com que a vida destas pessoas possa melhorar, desde que o Estado olhe um bocadinho para nós e nos dê alguma comparticipação para que a gente possa ajudar situações destas. E tanto já por aí, nós já tivemos situações, quer na nas aldeias, quer aqui na cidade, e que de facto, pronto, tentamos chegar aos nossos limites, mas há situações que sem ajuda estatal é impossível. Doutora Ana, após muitos e variados casos de contactos com idosos, houve algum caso que a tivesse marcado por alguma razão daquelas que já falamos por aqui? Todos os casos me marcam sempre, de qualquer forma, não é? Porque é uma profissão em que nós lidamos com as pessoas. Envolvemos-nos sempre, que é o que eu estou sempre a dizer às minhas funcionárias, nós somos a família destes idosos. Porque muitos não têm e outros porque não têm tempo. Então somos nós que tratamos. Se eles estão doentes, quem leva ao médico somos nós. Se eles não estão bem, somos nós que vamos apoiar. E os restantes serviços também faz o apoio domiciliário, a higiene pessoal, o cuidar da casa, da lavandaria, o levar a refeição diária. É sempre uma coisa que nos toca, não é? Por isso, para mim, eles são a minha família sempre, não é? E você, Ricardo, houve ou há alguma situação que marcasse mais? Quer contar-nos porquê? Várias. E de facto, trabalhar nesta área é sem dúvida bastante gratificante. Sem dúvida que ao longo de 2 anos proprietário e um dos sócios gerentes da empresa, deparamos-nos com situações graves, situações de algum declínio e contudo vamos ultrapassando obstáculo a obstáculo e continuando os nossos objetivos, que é melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes ou dos nossos utentes, como lhe queiram chamar. E portanto, para mim, a situação mais reconfortante é efetivamente quando o trabalho é bem executado, quando as pessoas me agradecem com a lágrima ao canto do olho e de facto agradecem pelo trabalho desenvolvido. Dou-me ao luxo de poder dizer que o trabalho que nós desenvolvemos é de excelente qualidade, passando a publicidade, mas é verdade. E é isso também que nos move diariamente. Trabalhamos todos os dias para ter um serviço de qualidade e que as pessoas possam usufruir de um serviço que lhe melhore a qualidade de vida e um modelo pensado para os próprios idosos. Portanto, são várias. Todos os casos que nós efetivamente temos em mãos são reconfortantes, são sempre motivo de trabalho e de toda a atenção do mundo para que possamos fazer um bocadinho melhor e possamos dar a melhor qualidade de vida às pessoas. Muito obrigada pela vossa presença no Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. E só agora sintonizou na Universidade FM, saiba que este é o Caixa de Pandora, programa que não deixa ninguém ir embora. É verdade, Ana. Estamos já na segunda parte do nosso programa, com o mesmo tema, mas com novos convidados. Para falar do abandono dos idosos, temos nesta segunda parte Dr. Albertino de Fundo, fundador de equipas e estruturas sociais no Conselho relacionadas com os idosos, e o Dr. Agostinho Rio, chefe do setor de qualificação da família e território da Segurança Social de Vila Real. Antes de mais, sejam bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Dr. Agostinho, qual o papel da Segurança Social perante situações de abandono, esquecimento, desprezo por parte dos familiares destes idosos? Assim, nós nunca podemos responsabilizar as famílias dos idosos, não é? Como deve compreender. No entanto, a Segurança Social tem uma série de medidas de política social que permitirão que esses idosos mantenham alguma qualidade de vida que vinham tendo. O que fazem nessas situações? Assim, nós, os encaminhamentos que nos chegam por parte de os encaminhamentos de idosos, chegam-nos nomeadamente pela linha de emergência social, chegam-nos pelas estruturas hospitalares, estruturas da saúde, e nós temos algumas respostas sociais para elas. Uma delas é o encaminhamento para os equipamentos sociais, não é, com quem a Segurança Social tem acordos de cooperação, e também temos uma resposta social que é o acolhimento familiar, que neste momento que dá resposta a essas situações. Doutor Albertino, nos locais por onde já passou, existia alguma atividade levada a cabo com o propósito de esconder ou fazer esquecer os utentes que estão à mercê do abandono e do esquecimento familiar? Eu normalmente tenho essa preocupação, nomeadamente com os técnicos sociais que habitualmente são obrigatórios nestas estruturas. Estamos a falar em estruturas de internamento ou pré-internamento, ou até centros de dia, em que é obrigatório ter animadores, que é obrigatório ter assistentes sociais. E, portanto, estes técnicos deram respostas, pelo menos no que se refere a ajudá-los a passar o tempo necessário e enquanto eles estão ali dentro, que se sintam o melhor possível, como se estivessem em família. E nessa matéria, portanto, penso que é o propósito, quer das estruturas, quer dos técnicos, e quanto melhores forem os técnicos, melhores são as estruturas, no sentido de que eles se sintam em casa e não se sintam abandonados, como muitas vezes acontece. E esse abandono nem é sempre um abandono voluntário por parte das famílias, mas muitas vezes pelas razões da imigração há 30 anos, e que hoje são pessoas que estão com 50 anos e ainda não se podem reformar nos países onde estão radicados, os familiares, por seu turno, com a idade que já estão, com 70 ou 80 anos, também não se querem deslocar da sua terra, porque o desenraizamento muitas vezes é pior ainda do que a própria, digamos, o seu próprio isolamento no meio onde estão. Portanto, há que minorar e há um esforço muito grande por parte das estruturas sociais voluntárias, portanto, no caso concreto dos centros sociais e paroquiais e outras estruturas equivalentes a essas, e também das estruturas da ação social do governo, como é o caso da Segurança Social, que dá o seu apoio, sem o qual não era possível estas estruturas sobreviverem às necessidades que hoje emergem cada vez mais com a população idosa. Tendo em consideração que a Sociedade Portuguesa de Suicidologia refere que entre 1996 e 1999 se registaram cerca de 540 suicídios por ano, sendo que metade foram cometidos por pessoas com mais de 60 anos, não será este um comportamento de escape, de fuga e de alerta para o abandono que sentem, doutor Agostinho? Eu não consigo ver as coisas dessa forma, não é? Até porque essas situações que existem de suicídio também estão localizadas em determinadas regiões do país. Nem sempre têm um caráter homogéneo por todo o país. Há zonas de regiões do nosso país com maior incidência de que noutros. Portanto, eu não vejo que exista alguma ligação direta entre o abandono a que os idosos são sujeitos e o suicídio. Doutor Albertino, aconteceu algum caso de suicídio? Conhece algum caso de suicídio? Conheço casos de tentativas e de ameaças de suicídio e de suicídio. A questão muitas vezes não é uma questão do abandono, é uma questão do momento, da oportunidade, da chantagem, porque nós temos que nos convencer que à medida que nós crescemos em termos de tempo, portanto, à medida que a nossa idade avança, avança também uma certa, como é que eu diria, para não ferir muito as suscetibilidades das pessoas, uma certa manhosice. Que é um termo que talvez defina melhor o que eu pretendo dizer. E, portanto, muitas vezes recalca-se esse tipo de sentimento, de certa chantagem para com os dirigentes, para com os familiares, e a vontade não é o suicídio, só que o resultado final acaba por ser. Eu passei por algumas situações em algumas estruturas, por onde passei, que as pessoas ameaçavam porque queriam isto ou queriam aquilo, ou porque queriam namorar, e com 80 anos não há nada que a gente possa impedir que isso aconteça, mas acontecem situações destas. Um pouco esta chantagem emocional que fazem uns com os outros, que muitas vezes leva também a situações complicadas para a vida da própria pessoa. Mas ao invés de encarar isso como uma chantagem emocional, não poderá antes considerar que é um comportamento, uma forma que eles encaram de fugir àquilo que não tem fuga, à solidão que eles sentem? É possível que de facto, porque há tudo, nós temos, eu conheci pessoas que acompanham muito bem os familiares e as ameaças e as chantagens acontecem na mesma, pessoas que estão nos centros de dias porque as pessoas têm que trabalhar e que à noite trazem-nos para casa. E as chantagens e as ameaças não eram inferiores àqueles que, não tendo família, passam ali o dia sozinhos. Como já disse, há outros que dão-lhe um carinho em absoluto, outros que os abandonam completamente. Quer dizer, não há um padrão para esse tipo de situação. Não, até me parece que as pessoas que viveram mais tempo isoladas e mais tempo sozinhas são as que mais resistem a certo tipo de contrariedades que nestas estruturas sociais aparecem. Relembramos que estamos a ouvir o Caixa de Pandora. No programa de hoje debate-se a problemática que representa o abandono aos idosos. É por isso que estão aqui em estúdio Dr. Agostinho Rio, chefe de setor de qualificação de família e território, e Dr. Albertino de Fundo, fundador de várias estruturas sociais no Conselho relacionados com idosos. Doutores, existem muitas queixas de abandono por parte dos mais idosos. Seria então interessante, se não se importassem, que comentassem uma que trazemos aqui. É o seguinte, uma idosa fez o seguinte comentário. Eu acho que a pessoa só é abandonada depois de velha, porque sendo nova, trabalha, vive, escolhe, toma decisões. Depois de velha é diferente, não tem condições nem para trabalhar, nem para viver. Doutor Agostinho, comece por si. Pode comentar este desabafo? Com certeza que ela teria razões dela. Se calhar ela, ao fazer esse comentário, estava a exteriorizar, digamos, aquilo que ela sentiria, na verdade. Mas não me parece que seja bem assim, porque eu continuo a dizer que os nossos idosos, pelo menos aqueles cuja intervenção é social incide diretamente, não me parece que eles se sintam dessa forma. E aqueles em que a Segurança Social não incide diretamente? É assim, nós praticamente a Segurança Social de todos os casos que têm conhecimento, intervêm muito diretamente nesses idosos. Portanto, existe sempre uma resposta para eles, pode não ser muitas vezes é ideal, mas pelo menos é aquela que, de momento, lhe vai resolver alguns problemas. Doutor Albertino. Eu acho que é um desabafo de uma pessoa que realmente sente a vida a fugir. Isso existe, não podemos camutear, isso é uma realidade das pessoas, até só pela idade, pelos problemas que a própria idade nos traz, as doenças, a debilidade física, cada momento é mais acentuada. A pessoa começa a olhar para trás e diz, bem, até há pouco tempo atrás era eu que tomava conta dos netos, era eu que ia buscá-los à escola, levá-los à escola, era uma pessoa útil. Agora que não posso fazer isso, dá-me a impressão que toda a gente, se até agora toda a gente reclamava a minha presença para fazer alguma coisa, agora dá a impressão que já sou um estorbo. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes existe isso na imaginação do idoso. Não significa que não haja situações dessas. Existem, e muitas, infelizmente, mais do que acho que seriam necessárias que existissem, para a saúde psicológica dos idosos, era bom que não existisse nenhuma. Mas é verdade, há situações reais de que os filhos não estimam nem querem bem aos seus pais, nem os acarinham o que eles mereciam que fossem ser acarinhados e lhe façam o acompanhamento que eles mereciam, não lhe o fazem. Mas há também esta situação da própria debilidade física da pessoa, que não se sentindo apta a ser autónoma e sente-se um pouco dependente, sente-se um peso para os filhos e muitas vezes é essa própria pessoa que se isola. E quando lhe arranjam soluções que não são as soluções imaginadas por eles próprios, pelos idosos, porque um filho que está em França, se a mãe não quer ir para a França, é muito difícil o acompanhamento permanente, físico. Claro que vão-lhe arranjar uma pessoa que tome conta do idoso cá na Terra, mas ele não quer isso. Não quer isso. E eu tenho casos concretos em que os familiares arranjam uma pessoa de confiança, em que, de facto, há o carinho. Não há aquele carinho de filho para mãe ou de filho para pai e de pai para filho. Mas existe o carinho, existe o serviço, existe a atenção. Mas não é isso que eles querem. Doutor Agostinho, houve alguma situação relativa aos idosos que tenham marcado? Eu posso lembrar um caso de uma senhora que tinha sido recentemente operada e foi colocada em casa. Foi transportada para uma ambulância, o médico de família deu-lhe alta, limitaram-se a colocá-la em casa e não se preocuparam se a senhora tinha retaguarda familiar, se tinha algum vizinho que lhe podia prestar alguns cuidados. Foi pura e simplesmente colocada na cama de onde se tinha saído e foram embora. Esta situação chocou-me porque tratava-se de uma senhora sem família, ela vivia sozinha, talvez não tinha filhos, era viúva, estava sozinha, estava isolada. A segunda parte do programa está a chegar ao fim e regressamos já de seguida para um debate entre os nossos quatro convidados. E só agora sintonizou na Universidade FM, saiba que este é o Caixa de Pandora, programa onde haverá um grande debate com os nossos quatro convidados. Caixa de Pandora. Só agora sintonizou a Universidade FM, saiba que este é o Caixa de Pandora, programa onde haverá um grande debate com os nossos quatro convidados. Vamos trazer novamente para a mesa aquele caso que falámos há pouco da senhora em Chelas. Vou relembrar-vos. Portanto, uma senhora de Chelas a viver com duas filhas e com a mãe, cujo estado de saúde requeria cuidados. Por não haver uma instituição que a acolhesse, a tal senhora, a chefe de família, viu-se na obrigação de deixar de trabalhar para cuidar da mãe, que entretanto ficou acamada. Cortou-se assim, desta forma, o sustento da família. Por se ter cortado o sustento da família, as filhas dessa senhora tiveram que deixar de estudar. A nossa pergunta é, onde é que estava a assistência social a esta família? Não deveria ter existido apoio por parte da Segurança Social? Primeiro tínhamos que ver se realmente a senhora recorreu à Segurança Social, se expôs a situação dela à instituição de Segurança Social, que se calhar a Segurança Social nem sequer teve conhecimento. O problema é que as situações são expostas à Segurança Social, mas as respostas são demoradas, são tardias, o que leva as pessoas a cometer os chamados atos de desespero. Deixam o trabalho porque têm de ser, porque não encontram outra forma. Mais uma vez, permite-me discordar daquilo que está a dizer, porque a resposta da Segurança Social, em certas situações, é uma resposta imediata. Se ela exige uma intervenção imediata, ela terá uma intervenção imediata. Agora, depois de avaliada a situação pelos técnicos da Segurança Social, há situações que poderão aguardar mais algum tempo até que se encontre a resposta social adequada. Porque muitas vezes o encaminhamento para as instituições de solidariedade, para as IPSS, aí é que está um bocadinho demorado pelo facto de não existirem vagas, não é? Mas nós temos outras medidas de política social que poderão dar uma resposta com um caráter imediato. Eu, primeiro, para poder pronunciar-me concretamente sobre este caso, não estamos perante uma situação, estamos perante quatro situações. Teríamos que saber a idade das crianças, a idade da mãe e a idade da pessoa que era o único agente ativo na família. Saber se a mãe tinha ou não tinha reforma da Segurança Social, se tinha essa idade ou se tinha idade para isso, e se já tinha algum apoio nessa área, ou de pensão social, ou reforma concretamente, quais eram os valores com os quais estávamos a jogar, se as pessoas tinham abono de família ou não, porque eu penso que o abono de família, se as pessoas estiverem a estudar, vai até aos 20 e poucos anos. Portanto, há aqui algumas coisas que ficam no ar, não há dúvida que é uma desgraça, mas também não há dúvida nenhuma que, assim, à primeira vista e à vista desarmada, para quem está de muito longe a analisar a situação, dá-me a impressão que também deve haver alguma dose de desregulamento familiar, porque temos, portanto, três pessoas que têm da Segurança Social, tudo indica que tinham, porque se estavam a estudar tinham abonos de família, os filhos e a mãe, se já estava em idade avançada, teria reforma. Temos pelo menos três prestações sociais que poderiam ser, digamos, não o suficiente, mas poderiam ser a tábua de salvação para a família. E depois, se calhar, algum deixa correr por parte das pessoas, porque de facto, embora a Segurança Social não seja célere a resolver as situações, a não ser que tenha sido um caso de um acidente grave e que tenha sido uma emergência, as situações vão aparecendo. Portanto, há que recorrer antes de chegar ao limite às estruturas sociais, não só oficiais, mas até outras, porque em Lisboa há muitas estruturas na área do apoio social, desde o Banco Alimentar contra a Fome, centros sociais e paroquiais, associações de apoio social em Lisboa e nos arredores de Lisboa. Não significa que também não haja muita pobreza e as solicitações não sejam muito maiores do que são em Vila Real, Chaves ou uma cidade média no nosso Portugal. De qualquer modo, penso que se as famílias estiverem atentas e forem famílias normais, não desreguladas, não quero dizer que tenha sido o caso, porque não conheço, não posso estar a fazer um juízo de valor, à distância parece-me que pelo menos houve alguma negligência, uma espécie de deixa correr, porque se atempadamente uma pessoa que sabe que é o único sustento da família, e partindo do princípio que estas três pessoas, que são as não ativas, têm já uma prestação social, eu pelo menos parto deste princípio, a avaliar pelo texto, acho que alguma coisa não correu dentro das regras normais para chegarmos a uma altura em que dizer, pá, esta família agora não tem nada e não tem meios de subsistência. Não sei, quer dizer, só com dados é que a gente pode continuar a discussão, digamos. Concordando também com vocês, de qualquer forma, a senhora estando numa unidade de saúde, antes de sair teria de ter alta social, por isso as colegas de assistentes sociais teriam sempre que informar a família e instituições para a senhora ter um sítio para onde ir e nunca ir para casa sem qualquer apoio, não é? Estamos a falar da mãe. Da mãe. Da mãe que vai para a casa da filha e a filha tem que deixar de trabalhar. Exatamente. Então, era primeiro tinha que ser... Enquanto estava no hospital, já há muito tempo as chamadas unidades de apoio integrado, há muitos anos que isso já funciona. Existe serviço social também. Poderia ir para ali durante alguns meses e depois procurar junto das entidades oficiais e não oficiais, como digo, as associações, um sítio para a mãe poder ser institucionalizada. Há também o problema de eventualmente a mãe achar que não deve ser institucionalizada. Também pode acontecer uma situação dessas. E o coração muitas vezes manda mais que a cabeça. E quando assim é, pois entramos em ruptura. Eu gostaria de colocar esta pergunta, mas envolvendo uma perspectiva não tão específica, mas mais global. Quero isto dizer o quê? Efetivamente, eu, defendendo o setor privado, pergunto aqui ao doutor Agostinho Costa, efetivamente, por que não uma parceria, visto que nem sempre a Segurança Social é tão célere a resolver as situações. Nem sempre a social consegue ter os tentáculos prontos para chegar às pessoas que necessitam, porque eu sobrevivo das lacunas da Segurança Social. A nós cuidamos, sobrevive das lacunas da Segurança Social. E, efetivamente, nós, muitas das vezes, e eu propunha aqui, gostaria de saber porquê que a tutela, neste caso, já que eu sou regulamentado pela Segurança Social, o meu estabelecimento é inspecionado pela Segurança Social, e, de facto, a Segurança Social não tem a capacidade de poder contar com a Nós Cuidamos para prestar um serviço que é necessário, que é urgente e prioritário às famílias que muitas vezes passam dificuldades. E efetivamente é óbvio que o setor privado muitas das vezes somos intitulados como aquelas pessoas que, os lucrativos, ao qual me fico bastante triste, porque efetivamente aquilo que nós queremos desenvolver é um trabalho com respeito, um trabalho sério e honesto, e que de facto acho que muitas das vezes a Segurança Social poderia contar com estas entidades privadas para desenvolver um trabalho de melhoria da qualidade de vida das populações. E depois ponho outra questão, é que nem na rede social empresas privadas estão contempladas. Portanto, nós somos regulamentadas pela Segurança Social e ao mesmo tempo discriminadas pela Segurança Social e não sobrevivemos. Aliás, existem empresas destas, eu faço parte de uma associação nacional de apoio domiciliário em particular, com esse objetivo de combater talvez esta pequena discriminação, pequena grande discriminação, porque de facto a tutela não conta connosco para nada e os lares estão repletos. Tenho uma notícia aqui do Jornal Notícias em que de facto os lares muitas vezes funcionam acima da sua lotação, acima do número máximo dos utentes e nós morremos por falta de utentes. Portanto, eu não vejo aqui um equilíbrio e gostaria já agora de aproveitar a presença do doutor. Eu antes de dar a palavra a quem a merece, que é neste caso a Segurança Social, eu gostaria de dar a minha opinião sobre esse assunto. Força, com muito respeito, ouço. É o seguinte, eu defendo uma situação muito própria e se calhar muito drástica nesta matéria, que é o seguinte, deve haver um valor X quadrado dentro de um mínimo X para cada utente institucionalizado, no caso concreto dos lares, e um X para o apoio domiciliário de acordo com determinados parâmetros. Se é um apoio domiciliário 24 horas tem um preço, se é pequeno almoço, almoço e jantar e limpeza tem outro preço, se só tem almoço e alguma limpeza tem outro preço. Então, definir as tipologias do serviço que se faz, dar um valor X e depois dar a possibilidade ao utente, desde que apresente o recibo, ir a quem quiser desde que essa empresa esteja devidamente oficializada e legalizada e vistoriada pela Segurança Social. A mesma coisa se deve fazer em relação aos lares, porque não é admissível que hoje as estruturas sociais, nomeadamente os lares de, chamados de lares sociais, que são, pertencem, não são sociais, pertencem aos centros sociais, que são instituições particulares de Seguridade Social, há uma coisa muito engraçada e muito caricata e muito, muito anacrónica. Eu ia dizer uma asneira, mas para não dizer asneiras é mau e parece mal aqui aos microfones, que até me dava vontade mesmo de a dizer. Acaba por ser uma roubalheira aos portugueses, porque é assim, nós temos os lares com apoio social para dar apoio aos mais pobres. E o que hoje as instituições fazem, na generalidade, em 99,9%, é o seguinte, estão dois utentes para entrar num lar. Um é funcionário público, por acaso era juiz, saiu com uma reforma de 5 mil euros. E a minha mãe, tem 88 anos, tem uma reforma de 200 euros. A minha mãe tem-me a mim e tem as minhas duas irmãs e tem algum apoio. Mas se não tiver, a instituição vai procurar saber se a minha mãe ainda se arrasta um bocadinho e o homem, ou a juíza, ou o juiz também se arrasta, vai meter o juiz. Porque a minha mãe vai-lhe dar 80% ou 85% de 200 euros. E o juiz vai-lhe dar os mesmos 85% ou 80% de 5 mil euros. Isso é roubar os portugueses e roubar olhos abertos, olhos descarados. O que devia haver era um valor X. E assim, este lar tem capacidade e tem um alvará para 40 elementos, 40 utentes. A Segurança Social, tal como faz nas creches, devia pedir o IRS das pessoas e assim, este tem 200 contos. 200 contos é o valor X para se entrar no lar. Este ganha 200 contos, vai pagar 85 e o lar tem que receber 200. Vai 85%, dá 170 contos. O Estado só deve apoiar com 30. Entretanto, a pessoa que só ganha 200 vai pagar 170 euros e esse tem que ser apoiado com o que falta para os 200 contos, ou seja, para os 1000 euros, com 800 e 30 euros. E se fizer isto, acabam os problemas, porque os que têm os próprios privados, se puderem ter acesso a este tipo de apoio, porque de facto, desde que estejam com alvarás devidamente regularizados, com as vistorias todas feitas e não sei o quê, a pessoa deve escolher para onde quer ir, desde que apresente o recibo, só teria direito a receber compensação, digamos, da Segurança Social, quando fosse lá levar o recibo no fim do mês. E a partir daí, o negócio, quer fosse privado, quer fosse de apoio das estruturas sociais existentes, era para todos igual e o problema também se resolvia muito mais facilmente. Não sei se lhe vou responder nos moldes em que gostaria, mas a verdade é que fico muito surpreendido quando diz que vivem das lacunas da Segurança Social e depois põem em causa a própria sobrevivência. O que quer dizer que, de facto, não há assim tantas lacunas na Segurança Social, não é? As lacunas não são assim tantas. Quem fica a perder são os utentes, porque não têm dinheiro para usufruir de um serviço. Não, mas não é assim. É assim, nós, neste momento, e sempre assim foi, também encaminhamos utentes para os lares lucrativos. E não para o apoio domiciliário lucrativo, porque há uma coisa, eu peço desculpa interromper, já lhe dou a palavra, porque gostaria de ouvir até ao final. Mas acho que o Dr. Albertino falou numa coisa que é extremamente importante, qual eu confio e que efetivamente poderá ser o futuro, que será a possibilidade de escolha. Ter essa possibilidade de escolher para onde eu vou, se quero ir para um lar, se quero ter o serviço de apoio domiciliário, se é privado, se não é. É óbvio que tem que ter moldes complexos, mas efetivamente penso que os privados que sobrevivem muitas vezes com as lacunas da Segurança Social e muitas vezes não podem fazer mais. Quantos casos nos chegam às mãos em que as pessoas não têm efetivamente dinheiro para pagar o serviço e não ficam nem com o apoio domiciliário privado, nem com o apoio domiciliário público, digamos assim, da Segurança Social, porque efetivamente não se enquadram nem nos parâmetros do privado, nem nos parâmetros do público. E, de facto, por que não as tais famosas parcerias público-privadas neste aspecto? Existe no Sistema Nacional de Saúde, não existe no Sistema Social. No apoio social não existe, a não ser com as Santas Casas, que têm esse benefício em relação a nós. E penso que, efetivamente, nós merecemos mais. Eu, como responsável de uma pessoa da qual trabalho de diariamente para ajudar e trabalho com pessoas em situações extremamente complexas e trabalho diariamente para lhes dar a melhor qualidade de vida, acho que uma empresa como a nossa deveria ser, muitas vezes, ou então ter alguma canalização de utentes para nós podermos também prestar um serviço de qualidade. Pois, mas é assim, ao nível do apoio domiciliário não posso dar essa resposta, como lhe disse, relativamente ao encaminhamento de algumas situações de alguns idosos com tal ausência de retaguarda familiar, eles têm vindo também a ser encaminhados para os lares operativos e são comparticipados, é claro, pela Seguridade Social. Mas eu faço a seguinte pergunta, não sei se me estou o que é efetivamente melhor para uma pessoa que, independente das suas condições, como é óbvio, se forem condições extremas de institucionalização, o lar é sempre a melhor resposta, mas falaremos de um idoso que deixa a sua família, que está abandonado, que é também a temática que estamos a falar, e que de facto sofre o trauma de sair de sua própria casa, que é o seu próprio mundo, que é a sua cultura, que é a sua vivência de toda uma série de anos, num lar institucional, quando de facto ele não necessita. Por que não a parceria com o privado? Por que não falar com as empresas de serviço de apoio domiciliário e dizer assim, canalizamos e trabalhamos da mesma forma, ou então em moldes diferentes, mas trabalhamos convosco para que a melhoria da qualidade de vida seja... Sim, mas são encaminhadas pessoas ou idosos para os lares lucrativos, se a resposta não for necessária é essa. Se for uma resposta de apoio domiciliário, com certeza que eles estarão encaminhados para a resposta de apoio domiciliário para a instituição que dá cobertura naquela região onde ele está inserido. Portanto, a Seguridade Social tem, como lhe disse, acordo de cooperação com as IPSS, que não tem forçosamente que ser as Misericórdias, existem outras IPSS sem ser Misericórdias, não tem sido, pelo menos até agora, que eu saiba, vedado a nenhuma instituição que queira abrir um apoio domiciliário que não tenha sido autorizado pela Seguridade Social. Tem que se fazer um estudo e tem que realmente se justificar. Se não se justificar, claro que não será aberto. Pronto. Não é? Portanto, a cobertura... Não fiquei totalmente esclarecido. Se calhar não. A doutora Ana, por exemplo, é a diretora técnica de uma IPSS. Não quero comentar o que o doutor Agostinho acabou de referir, já que o Ricardo não ficou completamente esclarecido. Assim, eu acho que em certas situações até as empresas privadas de apoio domiciliário estão a ser aproveitadas. Claro, eu como também já fiz parte de uma empresa dessas, concordo que deveria haver mais apoios porque há pessoas que ficam de fora dos nossos serviços ou porque não há vagas suficientes ou porque o rendimento de gestação é muito alto e deveriam estar até noutro sítio, não é? Porque como há bocado falamos da questão do valor. Tudo isso fica resolvido se o utente passar a ser apoiado pelo serviço que recebe em vez de ser apoiado à instituição. Quando isso passar do apoio à instituição para o apoio à pessoa, a pessoa escolhe para onde final. O importante é a Segurança Social saber que esse apoio está a ser dado. Leva o recibo do mês de abril, no mês seguinte é-lhe creditado. Tem que andar sempre um mês adiantado ou um mês atrasado, mas isso é um problema que facilmente se resolve. Aliás, nas creches, como é que se faz? O apoio para uma criança estar na creche já hoje é de acordo com os rendimentos familiares. O apoio domiciliário deve ser mais ou menos nos mesmos moldes, dando a possibilidade às empresas devidamente legalizadas, como disse há bocado, de poderem prestar todo o tipo de serviço e quem recebe o apoio é a família. E a família já sabe que só vai ter aquele apoio. Tem um rendimento X, vai ter um apoio da Segurança Social Y. E faz as suas contas e diz assim, eu vou para aquela empresa que é mais cara, mas eu vou suportar o restante, os familiares, ou seja, quem for. Não chega lá o meu dinheiro, vou para outra empresa mais barata ou para uma instituição de solidariedade social, sem fins lucrativos, que eventualmente poderá ser mais barata. O que não acontecerá, de certeza. Eu tenho a certeza que se esta situação vier a ser criada no país, o país ganha dinheiro, gasta menos dinheiro com o apoio domiciliário e com o apoio aos lares e tudo isso, e automaticamente as listas de espera desaparecem. Eu só gostaria de intervir neste aspecto. Eu, como é óbvio, não estou contra a Segurança Social. Aliás, até trago comigo um documentozinho que reforça a ideia, e muito bem, de que a Social tem feito e tem tomado boas medidas para o apoio social. O complemento solidário para idosos é uma delas. E penso que este governo do Partido Socialista anterior tem tido, de facto, tem dado uma grande ênfase a esta temática, desde o complemento solidário para idosos, o complemento por dependência, a pensão de sobrevivência, a pensão social, a pensão de velhice, o cartão municipal para idosos, e portanto foram tudo um trabalho da Segurança Social, que é bem-vinda, uns funcionam bem, outros menos bem, mas principalmente está-se a implementar essa situação. A rede de cuidados continuados integrados também é de facto uma boa medida, e efetivamente, e é de aplaudir. Agora, como o responsável de uma entidade privada, ficamos, e penso que partilho a opinião de todas as pessoas que estão no privado, apresentamos um serviço de grande qualidade, as pessoas reconhecem-nos, mas efetivamente, para nós, somos discriminados porque nem na Carta Social, nem na rede social, não temos apoio de ninguém. E ao mesmo tempo, somos tutelados e inspecionados pela Segurança Social. Portanto, está aqui um paradoxo que, pronto, que não consegui ainda compreender bem. Espero que lance esta temática para um futuro debate que espero estar presente. Faço-me de convidado. Mas, efetivamente, gostaria de ver esta situação mais miuçada, porque é óbvio que tenho comigo pessoas que querem trabalhar e dependem de pessoas e de famílias do apoio privado e, portanto, gostaria de ver esta situação mais bem esclarecida. O programa está agora a chegar ao fim. Gostaríamos de saber se querem deixar alguma mensagem para filhos, pais ou para os que são idosos e que se encontram constantemente a lutar contra o abandono. Ricardo, já que está tão interveniente, quer deixar alguma mensagem? Não, a mensagem é que contactem a nós que damos, não é? 912573326 é o número de telefone, mas efetivamente é o que é o seguinte: é necessário as pessoas e as famílias saberem se adaptar às necessidades do utente, é necessário marcarem posição e pelo menos agirem, não ficarem inertes, porque de facto muitas das vezes recorrem, por exemplo, à nossa empresa já num estado muito final, sem muita intervenção. Mas efetivamente que tomem medidas para proporcionar melhor qualidade de vida aos pais, aos avós, aos tios, aquilo que for necessário, porque é necessário um envelhecimento ativo e ser idoso, que está num processo de envelhecimento, não é sem dúvida estar morto. Pelo contrário, há muitos sonhos para realizar, mesmo nessa etapa do envelhecimento. Doutor Agostinho, alguma mensagem? Relativamente à mensagem que eu queria deixar aqui é que as famílias não deixem de recorrer à Segurança Social, que exponham os seus têm, que a Segurança Social com certeza que já receber e que após análise das situações e estudo das situações, de certeza que haverá sempre uma resposta para o caso dos idosos, que hoje estamos aqui a debater. Quanto ao pedido? Eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte: a primeira questão é, tanto quanto possível, os familiares acompanharem sempre os seus anciãos, no sentido de que eles se sintam sempre acarinhados e acompanhados. A segunda questão é que, quando as famílias percebam que vão precisar de apoio nas estruturas existentes, lares ou apoios domiciliários, devem começar o mais cedo possível a fazer uma espécie de acompanhamento, um pré-apoio, para que, quando for mesmo necessário, as pessoas já se sintam à vontade com o apoio que lhes vem sendo prestado. Porque quanto mais cedo esse apoio se fizer ao idoso, ainda com alguma autonomia, mais facilmente ele depois o aceita quando já não tem autonomia nenhuma. Portanto, quando se prevê que o nosso familiar mais velho vai precisar de algum apoio a nível das estruturas sociais existentes e que os familiares só por si não são capazes de lhe dar, ou por alguma razão têm que abandonar o próprio idoso no seu local habitual de convivência, quanto mais cedo começar a fazer esse pré-acompanhamento, melhor, a fim de que a pessoa se sinta... É controlar a situação, porque muitas vezes a pessoa rejeita tudo e sente-se, aquilo que falávamos há bocado, a revolta e aquele sentimento de suicídio ou de abandono, é porque já não se sente a controlar o problema. E, portanto, e se de facto o idoso começar a ter algum acompanhamento, começar pela roupa, ou deixe ficar, você agora não trata da roupa, há aqui uma estrutura que vai fazer, vai-lhe lavar a roupa, vai-lhe arrumar a casa, trate só da alimentação. Depois ela mais facilmente aceita a alimentação. Mais facilmente aceita o acompanhamento noturno, que é um intruso que acaba por lhe entrar por a casa dentro, e se entrar de uma só vez e estiver ali permanentemente, a pessoa sente-se fiscalizada, sente-se quase amordaçada. E se as coisas forem feitas com algum jeito, se calhar é mais fácil aceitar e, portanto, melhor adaptação à situação. Doutora Ana? Bem, acho que já disseram tudo, mas claro, o importante é sempre as famílias nunca esquecerem os idosos. Nós estamos aqui para apoiar, nós e PSS, ou mesmo instituições privadas, para apoiar os idosos na qualidade de vida, sempre, não é? Mas a família é muito importante, não se podem esquecer isso, principalmente nesta altura do ano, que estamos a chegar ao Natal, que as pessoas esquecem-se muito. E é muito mau. Posso só dizer uma última frase, já que estou a falar bastante. Agora, só para frisar e deixar uma frase de reflexão de Fontaine que diz que não é necessário dar tempo ao tempo, mas qualidade ao tempo. Penso que temos que dar a qualidade aos nossos idosos e à maneira como eles vivem. Apesar das muitas atividades e instituições que apoiam os idosos, estes continuam e continuarão a ser despojados como um móvel velho que já não se quer assombrar a sala. E porque este seria um debate de longas horas, se o caro ouvinte quiser ouvir e aceder ao nosso programa até ao final, visite amscaixadepandora.wordpress.com e dê asas à sua voz. A